quando a vida começou na terra e todas as criaturas surgiram, os pássaros sabiam voar, sabiam pousar nas árvores, mas não sabiam cantar nem fazer ninhos. E os pássaros sofriam muito, porque todas as vezes que a fêmea ia botar o seu ovinho, aquele ovinho caía no chão. Com sorte, caía na relva ou sobre a grama e continuava inteiro. Mas às vezes, a fêmea botava o ovo de cima da árvore e aquele ovo caía na pedra, caía no chão e quebrava. E os ovos, que não eram partidos porque caíam na areia ou porque caíam na relva, esses ovos ou eram pisados pelos outros animais ou devorados pelas cobras. Com isso, os filhotinhos não conseguiam nascer. A maioria dos ovos se perdia e a população de pássaros estava diminuindo muito. Então, todos os pássaros se reuniram e resolveram fazer um grande clamor a Deus. E os pássaros começaram a pedir: Senhor, socorre-nos antes que a nossa espécie que o Senhor criou se acabe. E Deus, ouvindo o clamor daqueles pássaros que suplicavam, mandou que um anjo descesse do céu e ensinasse aos pássaros como fazer ninhos. E o anjo foi ensinando para todos os pássaros como pegar folhas, gravetos, como pegar pequenos ramos e pequenas lascas de madeira e fazer ninhos bem robustos. E o anjo explicou: vejam os galhos das árvores, parecem mãos que seguram. Então, façam os ninhos do jeito que eu estou ensinando, aqui, nos galhos das árvores. E os pássaros disseram para o anjo: mas nós não temos mãos como você tem. Nós temos penas e asas. E o anjo disse: ah, isso não é problema. Veja, usem os bicos, utilizem seus bicos, e vocês vão conseguir tecer os ramos, as folhas, as gramas e vão fazer belos ninhos. E os pássaros tentaram fazer como o anjo de Deus havia ensinado por ordem do Criador e conseguiram fazer lindos ninhos nos galhos das árvores. E quando agora as fêmeas precisavam botar ovos, os ovinhos ficavam nos ninhos e não se quebravam mais, e chocavam, e muitos filhotinhos nasciam. Então, quando todos os pássaros viram que aquele ensinamento de Deus tinha sido tão proveitoso, os pássaros mais uma vez se reuniram e disseram: vamos louvar a Deus? Vamos cantar ao Senhor? E os pássaros, que não sabiam cantar, abriram seus bicos e começaram a gorjear, e lindas canções, lindos cantos saíam dos peitinhos dos passarinhos. E aquele louvor encheu não apenas a floresta, mas o próprio céu. E quando você ouve um passarinho cantando, você fica tocado pela beleza do seu cântico. Saiba, portanto, que cada passarinho, nesta hora, está louvando o Criador por ter agido com tanta sabedoria e preservado suas vidas. Deus tem feito tanto por você, é ou não é? Deus tem te conservado, Deus tem cuidado de você, Deus tem te amado tanto que Ele enviou não um anjo, mas o seu Filho Jesus, para te ensinar todas as coisas aqui nesta vida, para que você aprenda a ser uma pessoa feliz de verdade. E quando você vê que todos os ensinamentos de Cristo preservam a tua vida e a de seus familiares, e você vê a tua vida protegida e abençoada, e você sente a certeza da salvação, você tem convicção de que a tua vida está guardada e a tua descendência protegida e que a tua família está sendo abençoada, então você sente também o desejo de louvar ao Senhor do fundo do seu coração. E você pode louvar ao Senhor cantando, se souber cantar, glorificando, se souber falar, aplaudindo, se não conseguir fazer outra coisa. Mas você pode louvar a Deus o tempo todo, um cântico espiritual, algo que sai de dentro do teu coração, porque grandes coisas o Senhor tem feito pela sua vida, e por isso você deve se alegrar e cantar. Eu estou tão alegre, e sinto que você está tão feliz por tudo que Deus fez por nós, que vou ler agora o Salmo de número 113. Louve ao Senhor comigo. O Salmo diz assim: louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até ao ocaso. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está no céu e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Louve a Deus. Este salmo disse que desde o nascimento até o pôr do sol, louve ao Senhor. Você já viu que os pássaros, antes que o dia nasça, eles já estão cantando? E eles cantam o dia inteiro, e mesmo quando o sol se põe, eles continuam cantando. E mesmo quando uma espécie de pássaros vai dormir, outra espécie surge e louva a Deus, até a coruja. E assim, dia e noite, as aves estão cantando. Por quê? Porque seus coraçõezinhos estão agradecidos por tudo que o Criador fez. Então você também, de dia e de noite, todo tempo, toda hora, glorifique, exalte ao Senhor, louve a Deus, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda a glória.